O senhor veio fazer o quê? Vou dar uma cagada agora ali. Eu tô procurando espaço pra cagar, que tem gente ali e tudo, aí eu vou dar uma cagada aqui no mangue. Ah, tá, entendi.